apaixonado, que vivia só cantando, por causa de uma colombina, acabou chorando, um perro apaixonado, que vivia só cantando, por causa de uma colombina, acabou chorando. A colombina entrou no boutique, bebeu, bebeu, saiu assim, assim, dizendo, errou, cacete, vai tomar sorvete com o arlequim. Um perro apaixonado, que vivia só cantando, por causa de uma colombina, acabou chorando. Apaixonado, que vivia só cantando, por causa de uma colombina, acabou chorando, um grande amor tem sempre um triste fim, com o perro aconteceu assim, levando esse grande chute, foi tomar vermute com amendoim. Acabou chorando, um perro apaixonado, que vivia só cantando.